poeira criativa é o... é a criatividade da onde as pessoas não conseguem ainda perceber. Ela vem de um lugar que ainda é imperceptível ao olho de algumas pessoas. Acho que existe. Acho que é isso. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. Boa noite, população maravilhosa, encantada desses bairros da Zona Oeste de Recife. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo. Boa noite, pessoal que está ouvindo a Rádio Aconchego 88.1 FM. Esse aqui é o último Poeira Criativa do ano. Mas não o último da vida. Não o último da vida, não. A vida continua, a vida segue. Mesmo sem... Poeira Criativa. Mesmo sem Poeira Criativa. Ao vivo. É, né? Vai porque rolar uma série de reprises, será? Poderia rolar uma série de reprises, tava pensando isso. A chance aí, galera. Quem não viu todos, né? Quem não tá acompanhando todas as... Que dia hoje? Quinta, né? Tudo... É porque já foi terça, já foi quarta, agora é quinta. Todas já faz um time que é quinta, né? Todas as quintas-feiras. Então quem não pôde acompanhar todos os programas, que eu sei que tem gente que acompanha todos os programas. Religiosamente. Quem não pôde vai ter essa chance aí de acompanhar algumas... Nossa, ficou alto minha voz de repente, nossa. Eu tenho que falar baixinho, então. Vai ter essa nova oportunidade... Mas hoje é o último dia, né? Então a gente começou com uma fala de Dario Júnior. Hoje a gente tá nostálgico, né? Do Afoxé Omoni Leogun Xá. Foi a primeira entrevista do ano, né? Sim. Lá no março, após o carnaval, né? Foi em março. A gente entrou em contato com o Dario, com o Afoxé Omoni Leogun Xá, para fazer entrevista para um programa de especial de carnaval. Não rolou. Mas aí, Poeira Criativa cobrindo, saudando as dívidas, né? Da Rádio Aconchego. Eu lembro essa entrevista lá no, na frente ali do Passo do Frevo, né? Na Praça do Arsenal. Ao ar livre, né? Com vento. E foi massa, né? Que o áudio sai com vento, né? E essa coisa, né? Da arte onde ninguém procura enxergar, né? Foi massa essa entrevista. Falamos de cultura negra, né? Música. O Afoxé. Fala no terreiro na rua, né? Sim. Foi legal. Mas assim, antes de seguir fazendo, a gente vai fazendo essa retrospectiva, né? Fala retrospectiva três vezes, bem rápido. Retrospectiva. Yeah. Aí, bem rápido e bem. Ganhei. Um cargo. Todas as experiências que a gente, acho que desde segunda-feira pra hoje, tem sido, não, desde antes, semana passada pra hoje, tem sido muitas energias juntas, né? Porque hoje, indo de, também de novo na retrospectiva, hoje, um pouco tempo atrás, a gente teve com uma galera aqui. Sim. Molecada da escola. Engenho do Meio, né? Aqui em Engenho do Meio. Que estão participando de um projeto com uma galera de odontologia da Universidade Federal. Aí a gente veio, se apresentaram no CIS, conheceram o CIS. Rolou batalha, né? Batalha de rap. Que eu vivo na rádio. Então foi massa, assim, foi muito doido, assim. De manhã, né, a gente fez rádio aberta. Sim. Mais uma rádio aberta na feirinha de orgânicos do CIS. A última também do ano, né? Também a última do ano. Pessoalmente, terça e quarta, participei de uma oficina muito massa. A percepção do olhar, organizada pela Fundação de Cultura de Camaraxibe. Eu acho que no próximo bloco você poderia contar com detalhes. Tá. O que tu acha? Posso falar um pouco, pois é. Seria legal. Que é assim, para Jaime introduzindo, né? Isso. 90% da oficina sobre fotografia, com o nome A Percepção do Olhar, foi de olhos fechados e vendados. Olha aí. Eita, aí fica, fica a conversa para mais tarde, então. Nossa, e hoje a gente... Eu? Sim, conta. Também né, o sábado fui para Cueiras, a terra de parte da família de Magu. Sim. Conhecer um espaço tão falado para mim, assim que... Magu e a família falam muito de lá. Ver ao vivo e em direto imagens que eu já conhecia por livros, por fotos. Então foi também foi um final de semana legal. Desde, por isso, desde quinta para aqui, sim, aconteceu muita coisa. Aí eu fiz uma coisa legal. Eu renovei meus votos. De quê? Né, na, tô com uma fitinha nova aqui no meu braço. Nossa Senhora da Conceição. Ah. Né, fui sexta-feira lá para a festa do morro. Uhum. Né, quem não foi, perdeu, né? Eu não fui. Ah, perdeu. Após 3 anos consecutivos, eu não fui nesse ano. 3 anos consecutivos? É, eu fui 2014, 2015, 2016. Eu acho que eu fui 2015 e 2016. 2014 eu não tenho certeza, não. Mas foi massa. Fui mais cedo, eu sempre ia de noite. Dessa vez eu fui de dia, assim, peguei o pôr do sol lá em cima, no Monte da Conceição. É engraçado, porque tem um lugar de botar as velas, né? Que o povo acende, uhum, e tal. Só que a galera tem a mania de botar a vela junto com a caixa. Acende 6 velas junto com a caixa e joga lá dentro. A galera é meio preguiçosa na hora de acender as velas pra santa. E o que acontece é que começa a rolar um fogo muito alto. É. E aí os bombeiros têm que afastar todo mundo, joga água, apaga tudo. Tchau, promessa. É bem engraçado isso. É bem doido, né? Foi massa. Aí fui lá. E é bem curioso que é o sagrado, né? Ao mesmo tempo é uma coisa bem também profana, assim, né? É a cultura popular, né? A religiosidade é popular, né? Aí o povo subindo com os tijolos na cabeça, né? O povo subindo ajoelhado. Ah, subindo. Pagando promessas. Levando as crianças vestidas de anjinhos. Caramba. É... Aí depois ainda fui no karaokê. Tem um karaokê lá na Avenida Norte, que é o Varanda. Ah, acho que eu conheço. Já fui pra lá. Pronto. Fiz a interpretação de Daniel, de Elton John, que foi impressionante. Fechou? Bom, fechando, se essa é a primeira apresentação do programa, Poeira Criativa número 67. E agora a gente vai ouvir, né, na voz das meninas do artesanato aqui do CIS, que é o Poeira Criativa para elas, e depois Elsa Soares para Fuder, para acabar esse ano bem acima. Lá, lá, bem lá, pontual lá, também, ó. Poeira geralmente é o quê? Pensando no sentido literal da palavra, né? Poeira é algo que o vento, né, vem, ou algo que provoque, né, que vai dando assim, volume, crescimento, poeira criativa. Poeira criativa é essa coisa que vai assim, criando, tendo essa efervescência, vamos dizer assim. Poeira criativa é tudo aquilo que a gente pode pegar daquilo que ninguém quis. É a poeira. Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Raio pro meu corpo, sinto a lava escorrer. Pro fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Unhas cravadas em cãs e latejo, roupas jogadas no chão. Pernas abertas, se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, se eu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ah, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Lava escorrer, vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Eu me derreto tonta, toda pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Unhas cravadas em transe, latejo, roupas jogadas no chão. Pernas abertas te prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba, presa você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar aprendi. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Meu irmão, pra mim a poeira criativa é a poeira cósmica, né, velho? É esse lugar meio do mistério da vida, onde a gente não vai conseguir chegar a ele, por mais que a gente invista na ciência, ela nunca vai explicar isso, porque eu acho que é algo que tá como se fosse nesse espiral da existência, assim, que é massa que a gente procure essa explicação, mas é massa que a gente entenda esse mistério também, sabe? Eu acho que a gente tem que conviver um pouco com o nosso mistério, no sentido de que ele é produtor também da nossa formulação de ser, assim, entendeu? Não tem nada que está dado, sabe? Eu acho que está tudo em construção, assim. Então, para mim, essa poeira criativa é essa poeira da nossa construção. Poeira da construção 67. Vai te lascar, Pedro. Tava em construção, TT, o tempo todo, né? Ouvimos Pedro Severiano, né? Falando sobre o que era a poeira criativa. Sim, o mistério, eu gosto disso. A machia, né? Um pouco eu também. Eu gosto dessa coisa do mistério, eu tenho pensado sobre isso. Eu estudo educação, né? E o educador é um sujeito que tem uma obsessão, uma certa obsessão por uma certa previsão de resultado. Uhum. Se educar sabendo que está sendo educado, sabendo o que espera do outro e tal. E é um processo muito baseado na fala, né? Numa comunicação em que as coisas estão muito explícitas. E aí, como pensar a educação das coisas que não são ditas e sequer compreendidas? Né? Como educar, como aprender sem compreender? É possível, né? E eu sinto que é. É o corpo, né? A educação é do corpo, a educação que não passa pela consciência de saber ler, não sei, saber ler, né? Assim, você sabe ler e compreende, né? E a coisa meio de uma intuição também. Eu tava pensando, por exemplo, música de Zé Ramalho, que eu não entendo exatamente, eu não compreendo tudo que ele diz das metáforas, mas eu entendo no final das contas, porque eu entendo aonde ele quer, sabe? E um pouco também do que você falou hoje, né? Da escola, né? A escola não tem espaço para movimentar os corpos, né? Sim, sim. O qual é meio triste, né? Que uma escola só pense em uma questão mais de, não, é conhecimento, como se fosse conhecimento via mente, né? Dividir o corpo em dois, né? Alma, corpo, saber. Sim. Alma física, assim. Difícil, né? Pensar isso assim. E falando no corpo, né? Então você teve presente hoje numa oficina, né, de fotografia. Ontem, sim. Desculpa. Eu sei que não foi hoje, senão eu teria estado presente também, né? Você teve presente e foi uma oficina de fotografia, mas que trabalhou muito com outras... Com outros níveis, sentidos, né? Conta então um pouco mais assim como a oficina foi de segunda a quarta, né? Eu consegui participar terça e quarta, segunda pro trabalho, não consegui chegar lá em Camaragibe, né? É no Teatro de Camaragibe, que tá muito bonito, o espaço tá bem cuidado, tá uma galera lá que tá recuperando, Ângelo Fábio, Olímpio, uma galera, né? Josivan Rodrigues. Eles convidaram Ricardo Peixoto, que é um fotógrafo, também arte educador. Cara que mexe, né, com meio mestre, né, um mestre zen, que utiliza outros sentidos, né, outras algumas técnicas para despertar outras sensações, outras percepções, não só a do olhar, né, como por isso você passa grande parte da oficina com os olhos fechados, olhos vendados, e realiza alguma série de atividades corporais, mais de sentir, de perceber, de ouvir, de tocar, de cheirar, sentir, não sei, os cheiros, de sentir tocado pela chuva, pela água. Então você dá um rolê, né, com uma turma em fileira, com um braço sobre o ombro da outra pessoa que está na frente, você tem uma pessoa que está se assegurando desse ombro, e a gente andou por vários lugares de Camaragibe, pisou em água, pisou em bolinha de gude. Foi na cidade. Achava que tinha sido num ambiente fechado. Foi num ambiente fechado, mas a gente saiu. Foi para uma praça, subiu no escorregador, o escorrego, de jeito inverso, mas tudo isso em fileira, sem perder o contato com o que estava na frente. Então foi muito deixar-se levar, né? E aí vão surgindo outras experiências, não só a da visão, né? Outros sentidos se vão abrindo, a confiança, a autoestima, o encontro com o mesmo, né? Se encontrar para conseguir, sim, perceber outras coisas, né, que você não percebe no dia a dia, né? E ficou assim, de um dia para outro você ficava maquinando muitas coisas disso. Eu tinha dificuldade com meu sentido do olfato, né? A ver como consigo cheirar outras coisas, sentir outro cheiro, né? Cheiro, né? Um negócio que... Que eu tinha perdido um pouco, né? Então também, como é possível, sei lá, fotografar o cheiro da casa de sua avó, né? Assim, nesse nível de viagem, né? Mas no final das contas, se trata de montagem visual, né? É que eu fico pensando, como se traduz assim, sabe? Como é que se traduz em que você... chutar os outros sentidos... Se traduz em que você olha com todos os seus sentidos, né? Que a visão vai ser um sentido a mais e não vai ser o sentido, né? A fotografia não é só o olhar, né? O olhar está preenchido também de outros sentidos que você tem que, sim, saber... E acho que tem muito a questão também do encontro e do vínculo, né? Se você fotografa uma pessoa, né? Você não está fotografando só uma pessoa, né? Uma imagem, né? Uma imagem, como se fosse um objeto aí dado e você vai tirar a foto, né? Você está fotografando primeiro uma pessoa, né? Com sentimentos, com momentos de sua vida, com uma sintonia, com uma energia, né? Sim. A gente tem uma energia, né? Então também essa energia que você está levando, se é boa, você pode receber uma coisa boa também, né? Então essa troca também rolou muito, foi massa, assim, foi muito, para mim foi muito motivante, muito instigante, mas também foi muito de refletir mesmo, assim, e não refletir no sentido de pensar, sino de deixar sentir o corpo, né? O corpo sentindo, sim, se expressando. E acho que é isso, né? De quando a gente tá mais aberto para os sentimentos, pro corpo, né? Mesmo que a gente não perceba um resultado imediato, tangível na nossa prática, mas aquilo tá mexendo na gente como ser por inteiro, né? Então, obviamente vai mexer, né? Que isso, em certa forma, é isso, né? Sair do conforto, né? Da zona de conforto. Assim, qual é a minha zona de conforto? Às vezes, você põe uma câmera em foto e você deixa a câmera com uma distância, né? Vou fotografar aqui. Sei lá, você vai para um coco. Mas vou fotografar, né? Não vou dançar, não vou me envolver na situação. Vou colocar... Aí você coloca uma distância, né? Você já coloca, tipo, a máscara do fotógrafo, né? Eu estou aqui para fotografar, né? Então, também isso. Perceber outras coisas que você não percebe só no clique da fotografia, né? E me veio uma imagem agora aqui. Qual é a foto que somente um fotógrafo que está no meio da roda pode tirar, né? Qual é a foto? A foto que somente um fotógrafo que está dançando tirar, né? Foto que não pode ser tirada por um fotógrafo que não está envolvido, com né? Com certeza, né? E tem essa imagem está ali, né? E que se você nunca dançou coco, você também não vai tirar a mesma foto Que se você lançou coco, sabe como são os movimentos, né, sim, do coco. Sim, sim, estamos ligados. Foi assim, uma coisa que muita gente falou, e no final foi isso, né? Eu esperava fazer uma prática, mas... E até no começo, né? Ah, quando a gente vai pegar a câmera, como isso se traduz na questão técnica, na câmera? Aí Ricardo falava, não, deixa a oficina acontecer, né? Relaxa. Bota, né? Relaxa e acredita no processo. Isso se deixar também levar por um processo, né? Que é um processo, que não é você, eu vou mergulhar aqui e vou sair tirando melhores fotos. Não sei se a foto vai ser melhor ou pior, mas você, em certa forma, você vai ser a melhor pessoa, não sei. Acredito um pouco, sim, nisso, né? Também. E acho que isso também, né? Acho que a pessoa vai sendo já querendo perceber o resultado, né? E por exemplo, na comunicação tem um pouco essa coisa da educação como emissão e recepção de signos, né? Então, tem coisas que você recebe que você não entende que está recebendo e que você só vai se dar conta de que aprendeu algo daqui a 30 anos. Sei lá, por exemplo. Então tem um aprendizado que a gente tem nas situações, tem aquele que no momento seguinte a gente pode dizer, não, eu aprendi isso e isso. Mas tem aquele não, que fica lá incubado, se conectando com outras coisas que você vai tendo na vida e daqui a muito tempo ele... Aparece, né? Ele renais de algum momento assim. Aí foi muito legal, assim, eu recomendo. O trabalho dele é um trabalho também bom, né? Porque às vezes você diz, tá, a pessoa faz isso porque não sabe fotografar, né? Não, ele foi encontrando, né, essa forma, essa oficina, que é a percepção do olhar. Ele tem um trabalho legal com fotografia. E uma das experiências que ele contou foi de que quando ele estava estudando, nos 80, assim, ele começou a estudar jornalismo, estudou jornalismo na Paraíba, que ele foi chamado por um amigo, eu sei que tu tem interesse em fotografar, papá, vamos fotografar uma pessoa que mora faz 35 anos em uma pedra, né, embaixo de uma pedra, em uma caverna, e que ela tocou pífano, era Isabela Louca, acho que era o nome dela. Vamos fotografar lá na Paraíba, né? Aí, tipo, vamos, aí disse que ele foi, e ele ficou indo para lá durante 10 anos, né? 10 anos ele foi para lá, assim... Esse vínculo, né? Assim, que não é só uma questão de, vou lá, vou tirar a fotografia, vou, sim, fazer uma boa foto e vamos embora. Claro, ele fez boas fotos, né? Ele tem uma foto muito bonita dela. Mas foi um vínculo que se criou. E isso com várias experiências que ele contou, de um cabaré, né? Também em João Pessoa. De, fui para um cabaré, tomar uma cerveja. Aí comecei a ir ver essas mulheres lá, em situação também, às vezes, meio degradante, papá. E perguntaram uma vez, eu posso fazer fotografar? Aí não, a dona do cabaré não pode fotografar, não. Aí ele continua indo, fazendo esse vínculo, e no final das contas ele fez. E hoje já faz acho que 9 anos que faz um evento para o Dia Internacional da Prostituta, 2 de junho. Que é um evento de saúde interativa, cultural, tem teatro, tem arte, tem fotografia. Então, não, uma coisa que começou com uma instiga individual de, vamos fazer uma foto, sei lá. Estamos fazendo um evento muito maior, né? Muito, sim, mais grande, né? Que é só, tem só coisas que dão o devido tempo, né? Podem fugir, né? Também isso, né? O tempo, né? Quais são nossos tempos? E isso, assim, a gente precisa estar em sintonia para que as coisas aconteçam, né? Às vezes um que, não, é já, é agora, né? Não, vamos deixar as coisas acontecer, né? Deixa acontecer. Massa. Aí foi um pouco isso, né? Acho que já falei demais. Não falou não, cara. Acho que foi uma boa explicação, assim. Quem puder fazer, quem quiser procurar, Ricardo Peixoto no Facebook, ele está no Facebook. Tem trabalhos dele também e tal. Eu não vi tanto trabalhos dele, mas vi várias sugestões, né? Aí de outros trabalhos que também que eu fiquei olhando hoje. Stalkeando, né? Como falam. Achei legais os trabalhos que estão aí compartilhados por ele. E a gente pode continuar agora? Ou não? Vamos continuar? Só lembrando, né, que o primeiro, antes da música de... Ah, não, tu falasse, né? Que foi com artesanato e tal. Segue o bonde. A gente vai escutar agora Leitão da Carranca. E depois a gente vai ouvir uma cumbia de Antônio Ríos, da Argentina, Nunca Me Faltes. Nossa. Falando do amor. Aí, dedicado para Maria Magu. Aí, então, vamos nessa. Continuar esse poder criativo de retrospectiva. Simbora.

mas necessária ainda. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite, o céu sorriu estrelado. É assim, quando você fala que não abre, não abre, Teteu, viu? Isso aqui, mais uma... Não tá funcionando, é? Não funciona. A ver aí. Alô, Vem no Audacity, pô. Alô, acho que tá rolando, né? Tá tocando. Está tocando? Ah, mas tá tocando? Ah, acho que tá tocando. Vai aí, então. Agenda cultural do Poeira Criativa... Começando. Então. Vai. Sábado, dia 16 de dezembro, no Cinema São Luís. Se vocês ainda se lembram que o São Luís está lá, né? O Eterno São Luís, lá na Rua da Aurora, 175, na Boa Vista. No sábado, a partir das 18 horas e 30 minutos, lançamento do filme A Princesa do Beco e o Lampião Cromado. Então, é a estreia do filme feito nas favelas do Recife, A Princesa do Beco e o Lampião Cromado. Então, debate sobre cinema negro às 18h30 e filme começando às 20 horas. A entrada, 3 conto, no Cinema São Luís, sábado, a partir das 6h30 da noite. Mas... Também é um sábado, né? É na sede do Movimento de Trabalhadores Cristãos, na rua Gervásio Pires, 404, Boa Vista. A partir da 1 hora da tarde até as 11 horas da noite vai ter Canção com Todos e Todas do coletivo Siembra. É chegado o tempo de todos e todas. É chegada a hora de levantarmos e caminharmos de mãos dadas. A utopia nunca morre. Ela permanece dentro de nós. Ela clama por nossa presença, mas espera pelos nossos passos largos, nossos corações cansados, por vezes adormecidos, feridos, angustiados. Mas ela acredita em nós. Somos muitos, muitas. Somos um clã, mas vários bandos, grupos, classes, credos, bairros, povos e raças. Somos fortes, mas somos frágeis também. Às vezes nos estranhamos, às vezes nos separamos. Vivemos e morremos de amor e ódio. Contudo, em cada um, em cada uma, mora uma parte de todos e todas, e a soma de tudo, isso é uma potência infinita de solidariedade. Há um todo dentro de nós que se move incansavelmente, que se inquieta, que deseja lutar. E esse todo que vamos invocar. A verdadeira luta anda lado a lado com a vida. Ela nunca morre, ela pulsa, canta, dança, grita, toca, chora e ri ao mesmo tempo. Ela ama incessantemente. O Siembra convoca esse todos e todas para tocar os nossos corações, para encantar o nosso encontro de todas as vozes todas. É hora de abrir-se, né? Para o som do coração da coletividade, para a semeadura que vai nascer e fazer brotar uma grande selva revolucionária. Dia 16 de dezembro, sábado, estaremos juntos e juntas celebrando a arte da vida, a força e a união com o lançamento de um novo repertório do Siembra, o Canção com Todos e Todas. Um salve ao centenário da Revolução Russa, um salve ao centenário de Violeta Parra, um salve à Canção com Todos de Mercedes Sosa, Avante. Então vai ser o lançamento, né, de um novo projeto artístico, cultural, poético, revolucionário. É na sede do MTC, né, Rua Gervásio Pires 404. Que é o Movimento dos Trabalhadores Cristãos. Entrada livre e gratuita, né? Acho que a casa se reserva o direito à admissão. E é só chegar, né? Vai ser massa, né? Eu não vou conseguir chegar, mas... É, vai ter, ó, Tributo a Belchior, vai ter o lançamento, né, do Canção com Todos e Todas, Discotecagem Feminista... Com Cris Cavalcanti, né? Massa. Massa. Então quando? Sábado. 13 horas. Já no domingo, dia 17 de dezembro, a partir das 16 horas, Brincando no Pátio, 2 pontos, Folguedo de Natal. Então é com grande prazer que o grupo Brincare convida para celebrarmos juntos o Natal de uma maneira bem regional. Que tal brincar com o Boi da Mata? E se tiver feirinha de artigos infantis e muitas comidinhas deliciosas? Eita, melhor ainda. No domingo, dia 17 de dezembro, vamos ocupar o pátio da Igreja da Várzea para brincar com o Boi da Mata. O evento é para toda a família. Convide os amigos. E as amigas. Isso, então, Boi da Mata, né, que já esteve aqui, a gente já anunciou muito, vai estar dia domingo, 17 de dezembro, a partir das 16 horas, lá no pátio da Igreja da Várzea, com o boi, com esse brinquedo popular. Show de bola! Nossa última Xenda Cubana está indo embora, se despeça aí, Teteu. Da Xenda Cubana. Yes, yes, yes. Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. Poeira Criativa. Esses dias a gente teve uma galera aqui que passou fazendo uma série de TV aqui no Ponto de Cultura. E ele perguntou o que é arte pra mim, né? Eu acho que vai bem na mesma linha, assim, né? O que é arte e o que é poeira criativa. Eu acho que poeira criativa é a pura arte. É a poeira da arte, saca? Vamos chamar assim, é o que passa... é o que passa e deixa a poeira, né? É a arte que passa e deixa aquela poeira. Então, a arte da comunicação com o Coletivo Nordeste Livre passou aqui e deixou essa poeira da rádio, da comunicação. Então, a gente fez essa... pegou essa poeira... jogou água, botou cimento e construiu uma coisa sólida, que hoje em dia é a Rádio Amnésia, né? Vai bem nessa loucura, assim. Então, eu acho que é isso. É tudo que está no ar, suspenso. É tudo que está influenciando positivamente os coletivos. É tudo que está articulando em rede. É tudo que está fortalecendo os movimentos. É tudo que está unindo os povos. É tudo que está construindo uma cultura mais do nosso jeito. Acho que essa é a poeira criativa. É isso aí. E saber o que é que daqui... o que é que daqui vai produzir no futuro também, né? Essa poeira que tá passando, né? O que, para a frente, né? É. O futuro... O futuro chegou faz muito tempo, Rafael. Eita porra. É mesmo, acho que a gente é muito novo pra tá falando de futuro, né? Já dessa forma nostálgica. Tá massa, massa. Vai falando aí que tô procurando alguma coisa aqui. Então, é isso aí, estamos aqui de volta. Poeira Criativa número 67. Último Poeira de 2017. Que também é escutado por pessoas que nasceram no ano de 87. Vai ter batalha de hip hop na rádio Aconchego. Não espere que já chego. Sou ano próximo, batalhando com o meu próximo. Gostou? Eu gostei mais ou menos. Você não rima tão bem. Você às vezes é bem pequeno. E eu acho agora chegou a hora de você dar o fora. É melhor se levantar, senão nossos ouvintes vão começar a gritar. Ah, ah, ah. Grita se você quer. Ah, ah, ah. Grita até parar. Ah, ah, ah. Grite mais! Ah, ah, ah! Eu já não sei o que falar! Ah, ah, ah! Vá-se embora! Ah, ah, ah! Vá tomar um banho! Você tá sujo, tá fedendo! Você está muito estranho! Teteu, parece que você de manhã tá aqui no CIS, de tarde fica aqui, de noite também, mas não vai dormir em sua casa! Sua mãe vai ficar preocupada. Eu já não rimo porque eu já não sei nem o que estou falando. Mas isso aqui está muito estranho. Esse poeira está diferente. Esse poeira está gostoso. Gostoso. É assim mesmo, né? A rima improvisada é num castelhão português. É um abraço, né, pra criançada toda aqui, é, da escola de Engenho do Meio que teve aqui, como a gente já falou. Para Lore da Banca. Lore da Banca, é, total. Um abraço também pra Roberta. Né, aqui do Guaraná, um abraço pra Ângela, né, pra nossa parceira Ângela aqui do CIS, Um abraço pra... Um abraço pro seu pai, que vai fazer aniversário. Também. Tá, né? Pra minha irmã. Pro meu pai, que vai fazer aniversário também. Tá bem. Também, um pouco. Eita, antes, tanta gente lá fazer aniversário, é o ano próximo. É, muita gente, eu acho. Não sei muito. Mas a gente não falou que era Daniel, né? Do Coco de Umbigada. Falando da poeira cósmica, criativa, artística. E acontece, né? E esse foi um ano legal, né? Acho que poucas poeiras criativas, né? Não foram tantos os programas que a gente fez. Como uma auto... Sim, foram uns... Acho que o ano começou no 40, né? Foram 26, né? É a metade do ano, né? A metade, o ano 27, né? O ano tem 52 semanas, mais ou menos? 54, disse. Por aí. Por aí, né? 12 vezes 4, 48 semanas. Ou não? Não, né? Não, não tem mais, né? Essa é uma mentira. Alguns meses tem 5. Mas assim, eu gosto. Assim, como um desejo, né? Ano próximo conseguir ter uma. Muito feriado na quinta-feira também. Rolou, né? Rolou. Muito feriado. É. É, mas uma viagem também, sim. Não, mas que o ano próximo a gente consiga ter mais uma continuidade, escolhendo pois que nada tá melhor. Não sei se será voltar para as quartas, voltar para as terças. Eu acho que segunda e sexta-feira não rola, não. Não, não rola. Mas aí a gente deve repensar. É, vamos ver, acho que ano que vem, esse ano agora que vem, eu vou estar com um horário mais flexível também. Vamos nos ver, nos encontrar. É, vai ser mais um formato boa. Renovado, uma cara, um rosto renovado para essa poeira criativa que se renova dia a dia. Justíssimo. Cara a cara. E. Não sei, tu quer ouvir outra poeira criativa? Bota uma música depois, né? Eita, música, eu tô esquecendo da música, não, porque bota foi a China cultural, né? É, a gente vamos já ouvir tá Olegário, né? Do Boi da Mata. E depois? Depois a gente vai ouvir Para Respirar, que é de Bomba Estéreo, com a voz de. Não lembro agora o nome, mas essa moça que canta muito bonito. Tu vai ouvir e vai se lembrar. Da onde? Da Colômbia. Colômbia. Para respirar, para respirar. Ela canta muito bem, não como eu, né? Ela, ela teve presente aqui? Teve presente, ela veio, procura criativa, ela foi para o Mimo. Teve presente no Mimo? Acho que foi no Mimo, com Mistério, no Mimo. Foi? Ele esteve aqui, eu sei que esteve aqui no Brasil. Vamos ouvir o Olegário para não perder o tom. Para não perder o tom. A poesia. O tom. Rapaz, quando tu falou poeira, eu lembrei logo do cosmo. Da poeira das estrelas, das galáxias. Então é isso, né? A gente é tudo poeira cósmica, mano. A gente tá aqui no meio do universo, mas a gente é bem pequenininho, né? A gente tem que deixar mais a ego ombra, né? E se vê que somos poeira mesmo, somos bem pequenininhos, mas essa poeira pode, como vem de estrelas, né? Pode brilhar e fazer surgir outras coisas, se agrupar entre outras poeiras, né? E fazer, modificar a realidade, né? Transformar para melhor para a gente, ser criativo mesmo, né? Usar a criatividade para solucionar questões que estão repetindo, não se resolvem, né? Porque o que está sendo proposto para resolução é apenas a manutenção do que é. A gente vê que essa poeira criativa, ela cria para transformar, né? Ela está fazendo o motor andar. Tu lembrou de Bomber Estéreo, Teteu? Gostou? É bonita essa música, sim, né? Sim, massa. Quero ponerme a respirar. Que outra coisa, né, da oficina? Respire. Respire. Com o Peixoto, muita respiração. Poeira criativa. Acho que poeira criativa. Que eu pensei, né? Poeira criativa. É tudo que você pode criar. Que o que você pode pegar de útil, utilizar e fazer uma criatividade. É isso aí, Cristiana. Da feirinha aqui, né? Que massa, né? Que começou com a gente fazendo essa entrevista, né? E, mas massa que não parou por aí, né? Então, é, foi, acho que foi como um pontapé inicial, né? De... É, desde então a gente tem estado, né? Presente assim. Foi na semana seguinte, será? Ou no máximo 15 dias depois, eu acho. É, eu acho que foi aí bem pertinho, né? E a gente já presente lá na feirinha de orgânico, que né? Que perdi então... a data, né? De quantas vezes a gente foi já essa rádio aberta? Algumas, é. 5, 4, 5, 6. Não, acho que cinco, é seis. Entre 5 e 6, né? Mas aí, Cristiana, né? Abraço, abraço pra ela, né? Abraço pra o Galego, abraço pra... Seu Bill. Seu Bill. E seu Bigode, né? Que não está vindo. Que eu não lembro dele mais, senhor, nosso parceiro Ari Mateia, né? Sim. Fala de seu Bigode, né? Um dos agricultores aqui. E aí fica esse aviso... Ah, não, termina. Que tá doente, que por isso não está vindo. E, bom, fala agora o aviso. É, ficou aviso, né? Toda quinta-feira, né? De manhã cedinho até umas 10, 11 horas da manhã. Então dá ou pra... mais, né? É, então também... quem acorda bem cedo, mas quem acorda um pouco mais tarde, quem fica, não, porque é ruim, feira de orgânica, é sempre muito cedo. Dá pra chegar um pouquinho mais tarde também, você vai encontrar a feira lá. Então, feirinha de orgânico aqui do Engenho do Meio, aqui na frente do CIS, né? Então, fica esse convite aí, né? Alimentação saudável. E se a pessoa chega mais ou menos entre 7:30 e 8... Encontra a gente lá. Tem pessoal fazendo uma área aberta aí. Pode pedir um autógrafo. Vai pegar um autógrafo? Pode pedir um autógrafo. Vai conhecer nosso rosto bonito. É. Ou não. Né? Pode, né? Vem com a oportunidade, gente. Vocês vão perder. Como que você imagina que a gente é? Fica aí a dica. Au. Chega aí para nos conhecer. Mas agora a gente vai entrar de recesso, né? Vai ser só no ano próximo, após carnaval. Porque o ano começa aqui, após carnaval. Agora é só sombra e água de coco. Que bom, água de coco, né? É, do galera. Espanta mal olhado, né? Espanta mal olhado. Atrai o amor afastado. Água de coco. Dá boa sorte. tirar de saca. Limpa o fígado e os rins. O fígado, os rins e os fígados. Pâncreas. O pâncreas. O pâncreas também. E próxima terça-feira? Tem alguma coisa próxima terça-feira? Sim, próxima terça-feira tem alguma coisa. Ah, vai ter sim, aqui no CIS. Vai ter o Natal do CIS. O Natal do CIS. 2 horas da tarde. Chega por aqui, vai ter Natal do CIS, comemoração, festinha, forró rabecado. Uau! Com o pessoal de... Com a galera da Várzea, Hans, os meninos já... Que estiveram aqui presente já, né? Maíra, acho que é Maiara. Também é ela. A moça bem massa, o forró rabecado, instigado, instigante. Instigation, né? Vamos falar only in English. Como foi engraçado hoje. Não, mesmo. Passando a entrevista com um menino aqui. Ah, que sim. Eu tava perguntando qual é o nome da escola para Naubert, acho que era o nome dele. E eu não entendi, ele ficava me olhando assim, ele falava seu nome, né? 2, 3 vezes eu perguntei, aí os meninos já começaram a rir, todo mundo, né? Teu nome? Aí eu falei, então tem que falar espanhol, né? Qual é seu nome? Não, qual cara, é teu nome? O nome da tua escolha. Ah, o nome da tua escola. E ele falou o nome da escola, né? É isso, né? A plurilingualidade. Plurilinguência. Infantil. Infantil. É isso mesmo, né? Ok, man. E chegar, né? Comprar uma alimentação saudável quinta-feira. Sim. Tem aqui também no CIS acontecendo, né? que bom, acho que é bom lembrar que o CI vai estar fechado entre Natal e Réveillon, nessa semana, no meio, né, 25 a... Vai estar todo mundo janeiro. Só com sombra e água de coco também. Mas depois o CI continua, né, janeiro não para aqui, a cidade não para, o CI não para, né, a saúde também não para, né. Mas a Rádio Aconchego para um pouquinho. Não, a Rádio Aconchego vai ficar tocando. Mas vai seguindo, né? Fica tocando. Faz uma manutenção. Tu chamou com uma reunião em janeiro, né? Se tu não... Merda mesmo. Droga. Então a Rádio Aconchego continua, né? Para. Pode seguir a programação ao vivo, pare. Não sei como está cada pessoa, não sei como vai ser pelos ouvidos. Não sei como vai ser rock na calçada. Verdade. Um noticiário. Um noticiário. E o próprio programa do. Hora do Aconchego. Hora do Aconchego. A Hora do Aconchego vai parar, Leônia, que chegou por aqui? Vai. Ah, vai sombra e água de coco também, Leone. Coisa vai boa. O Fórum do Soares. Vai ter reunião em janeiro. A gente não está, mas é bom descansar também, dar uma renovada, descansadinha, né? Relaxar um pouco. É isso, eu acho que vamos encerrando. Tá enrolando, né? Tá enrolando, tá dizendo que tá. A gente não tá querendo acabar o programa, é isso? É isso, caraca, porque é isso? A gente tem uma pergunta, né? Vamos, a gente acaba ou não acaba? Apresenta o áudio. Nossa. Apresenta o áudio, né? Apresenta o áudio. Deixa eu apresentar o áudio então aqui. Vamos nem saber esse áudio. Apresenta o áudio ou não apresenta? Não apresenta. Só bota pra rolar. É, agora ficou no ar, né? Eu faço a pergunta pra você. O que é poeira criativa? E aí? O que é poeira criativa? Poeira. O programa tá terminando, tá chegando o final, não precisa responder. Ufa, ufa. Cada um que procure sua resposta. A gente procura nem nas outras pessoas, né? Verdade. Tá procurando. Acho que cada um acha a sua verdade. A única verdade, que não existe a verdade única, né? Então... Puxa. É que uma das frases que eu leí, né? Quando... Na oficina, com o Peixoto. Ah, é isso. Vamos se despedindo. Vamos se despedindo. Então... É isso, né? Então, adeus. Adeus é porra, não, pesado, né? Adeus, adeus. Até breve. Né? Até breve as pessoas que nos escutam, que são quem manda a energia que nos dá força para seguir. Né? Um até logo para você, Gus, que é quem também. Uma energia materializada. Que me dá força para seguir também. Ah, quebra meu coração. Um agradecimento enorme, né, a todas as pessoas que aceitaram nossos convites, né, de participar no programa. Que chega nessa doideira, né, de vir aqui, falar na rádio, fazer, responder, né, sim, conversar, trocar, né, trocar mesmo. É isso. Obrigado também, Rafael, que possibilita, que bota umas bonitas palavras. Você acha que ele flui, né, nessas palavras de amor, carinho. Aí também acho que é massa agradecer também a cada um e cada uma que passou por aqui, que veio, deu um pouco de seu tempo para a gente se enriquecer, ouvir, conhecer novas experiências, se aproximar, se aconchegar também, se aconchegar aqui. Aconchegância. E, não, feliz Natal, né, que seja em família, que seja com amigos, com amigas, que seja com carinho, que acho que é isso, o Natal é uma festa mais que religiosa, é uma festa de encontro, né. Sim. Encontro e um feliz 2018, né? Que seja uma feliz virada, né? O 2018 uma virada. A gente tá fazendo, né? É uma virada, né? Isso. É uma boa virada de ano. Que seja um ano legal. Mais legal, né? Bem mais legal que esse 2017. Que seja um ano de avanço e não de retrocesso. Nossa. E agora a gente. Um abraço, Leônia, que tá aqui do nosso lado, né? Já esteve aqui também. Ela já foi uma das nossas convidadas, né? É, esteve, né, presente. Tá aqui, né, silenciosa, acompanhando aqui a gente nesses últimos momentos. E último som, queria botar uma música de Manu Chao, Welcome to Tijuana, Welcome to Tijuana. Mas ele canta melhor que eu, né? Então, para quem vou cantar, vamos ouvir essa música. E até o ano próximo, quarta temporada de Poeira Criativa já chegando. Oh, wow! Soito na beira, na porta. Cascos, caos, cascos, caos. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el colote mayano. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo. Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, Tijuana. Bienvenida, mi suerte. A mí me gusta verte. Bienvenida, Tijuana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida a Tijuana, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, sopita de camarón, bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte, bienvenida a la muerte, por la Panamericana. Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Bienvenida a Tijuana. Welcome to Tijuana. Bienvenida, tequila, mi amor. Sexo, marihuana. De noche a la mañana. Welcome to Tijuana. Bienvenida a Tijuana. No hay aduana. Welcome to Tijuana, tequila, welcome sexo, to marihuana. Tijuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nunca dan una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.